quero sair dessa porra. Minha mulher se afastou de mim. Minha filha tá me olhando diferente. O coração dói, o que eu vou fazer? Quando moleque carregava muita alegria, me lembro de um futuro que você mesmo queria. Estava enganado entre tudo e todos à sua volta. Primeiro delito foi gerado por uma revolta. Adiantava o seu lado sem olhar pra trás. Não satisfeito com o que tinha, sempre queria mais. Se transformava com as fitas que vinham acontecendo. A sua mãe entristecida não estava vivendo. Na adolescência observava um pouco seus passos. Na caminhada deu vacilo. Um dos seus fracassos, pessoas falam que você é causa perdida. Nesse caminho é certeza, passagem só de ida. Pedaço escuro na nossa vida, temos que passar. Em certos momentos não podemos fracassar. Porque tem seu sobrinho que se espelha em você. Dava conselho no estudo pra ele vencer. Hoje o craque quem domina os seus pensamentos. Na caminhada ficaram grandes constrangimentos. Loucura, abstinência, sempre entra em transe total. Precisa ser ligeiro nas ruas. Não queria fraquejar, jamais me entregar. Não vejo minha filha crescer, o sol brilhar dia após dia. Louco, alucinado, sem amigos de infância. Eu fui abandonado, não queria fraquejar, jamais me entregar. Não vejo minha filha crescer, o sol brilhar dia após dia. Louco, alucinado, sem amigos de infância. Eu fui abandonado desse jeito. Permanente se destruindo, na noia se perdeu e no vício vai seguindo. Fumou móveis, moto, tudo que tinha virou fumaça. Você deu vacilo na quebrada, é aí que embaça. Não lembra do seu passado, não pensa no seu futuro. Fica perdido no tempo, vivendo no escuro. A mãe desesperada com a perca do seu filho. Na quebrada ela não fica, foi grande o seu vacilo. Tá esquecendo sua filha, perdeu a mulher. A guerreira já cansou de fazer o que você quer. Não bota fé no irmão chegado do passado. Quem sofre por você está deixado de lado. Tá acabado como o resto podre da laranja. Está descendo, saúde você não esbanja. A podridão da sua mente queima a retina. Só ia ao chua pra trazer a luz divina. Escolha logo o seu caminho, você quer chegar. Velhice e sabedoria para poder navegar. De um simples sorriso da sua filha entendo. Quanto faz falta a família, quero que me compreenda. Não queria fraquejar, jamais me entregar. Não vejo minha filha crescer, o sol brilhar dia após dia. Louco, alucinado, sem amigos de infância. Eu fui abandonado, não queria fraquejar, jamais me entregar. Não vejo minha filha crescer, o sol brilhar dia após dia. Louco, alucinado, sem amigos de infância. Eu fui abandonado.